da cor dos seus olhos. Pra mim todos os beijos eram iguais. Oh, oh. Hoje eu voltei atrás, coração em pedaços. Caí nos seus braços, depressa demais. E será que desta vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar, então me esqueça. Oh, oh, então esqueça. Eu já tentei te esquecer, troquei de amor todo dia, mas o meu corpo mentia, chamando por você. Desta vez você veio pra ficar. Se for apenas fingimento pra me fazer chorar, então me esqueça. Ah, ah, amor, me esqueça. Se for mentira outra vez, o amor que a gente fez, então me esqueça. Amor, me esqueça. Se for paixão pra nunca mais, não tire a minha paz, então me esqueça. Desta vez você veio pra ficar. Se for apenas fingimento pra me fazer chorar, então me esqueça. Amor, me esqueça. Se for mentira outra vez, o amor que a gente fez, esqueça. Amor, me esqueça. Se for paixão pra nunca mais, não tire a minha paz. Amor, me esqueça. Amor, me esqueça. Mentira outra vez, o amor que a gente fez, então me esqueça.